Célia e Pedro, Pedro e Célia, dois enamorados, um jovem e uma velha. Era um amor esguapo, ela replica um coche, ela lhe dá um beijo em agradecimento. Ele é rico, ela é pobre. Ele é rico, ela é pobre. Ele é rico, ela é pobre. Pedro, Pedro e Helia, dois enamorados, um novo e uma velha. Ele é amor esguapo, ele replica um coche, ela lhe dá um beijo na agradecimento. Ele é rico, ela é pobre, ela amor é lindo, ela amor é guapo, ela replica um coche, ela lhe dá um beijo em agradecimento. Ela é rico, ela é pobre, ele pelo, pelo e ela, dois namorados, um homem e uma velha, ela é moro papo, ela fica um coche, ela lhe dá um beijo, em agradecimento, ela é rico, ela é pobre. Pedro e Helia, dois namorados, um rosa e uma berra. Ela mora no sapo, ela lhe replica um coche, ela lhe dá um beijo em agradecimento. Ela é rico, ela é sabe.